justiça logo na pistola. Tem aqui intimação, senhor, sai daqui. Antes eu vou confiscar o que tiver aqui. Eu quero essa TV, eu quero som e sorrir. O que mais você tiver, eu te mantenho do meio aqui. Tu não me rola não, tu faz um dia aqui. Tenho até pena de você, tu tem 3 horas pra sair. Eu confisco, esse é o meu trabalho.